Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock progressivo, rock sinfónico, rock psicadélico, kraut, exótica e muito mais. E esta semana na Floresta Encantada estamos a celebrar a música de King Crimson, em especial a música de três álbuns que os King Crimson lançaram durante a década de 1980 e foram apenas três nesse período e três discos emblemáticos como o álbum Discipline de 1981, Beat de 1982 e Three of a Perfect Pair de 1984. O álbum Discipline sucede ao álbum Red de 1974, ou seja, aqui a paragem de vários anos entre estes dois discos de King Crimson, a banda de Robert Fripp, que prossegue então nos anos 80 com uma nova formação, mas da formação anterior do álbum Red fica o baterista Bill Bruford, mas Robert Fripp também recruta para os King Crimson o baixista Tony Levin, e que vinha de trabalhos como, por exemplo, de gravação de discos com Peter Gabriel, e também o guitarrista Adrian Belew, que toma conta das vozes principais nestes discos de King Crimson, para além de tocar guitarra. E este programa da Floresta Encantada vai servir também para conhecermos um pouco melhor esta personagem, Adrian Belew, músico norte-americano, que tocou com Frank Zappa, também com David Bowie e com os Talking Heads, antes de ser recrutado para os King Crimson. Começámos com uma das músicas do álbum Discipline, o primeiro desta trilogia de discos de King Crimson, a faixa Elephant Talk, e é uma música que, para além de abrir o álbum Discipline, revela um pouco da nova sonoridade de King Crimson. King Crimson, uma das bandas fundamentais do rock britânico de finais dos anos 60, do período psicadélico, mas os King Crimson a trazerem um bocadinho mais com a sua fusão com outros elementos, com o jazz e rock de vanguarda, que se foi transformando num rock mais progressivo, e é por isso também que o início de carreira de King Crimson está associado à abertura de portas para aquilo a que se vai apelidar de rock progressivo. Nesta trilogia de discos, com um trabalho muito apurado das guitarras de Robert Fripp e de Adrian Belew, a banda cria mesmo uma nova sonoridade, um som que veio influenciar o pós-rock, ou mesmo um rock mais matemático. Deste disco Discipline de 1981, vamos ainda escutar outra música na Floresta Encantada desta semana. Fica por ouvir The Sheltering Sky, é um tema longo, cerca de 8 minutos de duração, e onde os King Crimson também revelam uma vontade de explorar novos instrumentos, ou neste caso, novos efeitos para a guitarra. Não há teclas nestes discos de King Crimson, só guitarras, mas há guitarras sintetizadas com o recurso a pedais que estavam a surgir na altura, pedais de sintetizador. E é aqui que vamos ouvir, nas paisagens sonoras criadas pelas guitarras de Adrian Belew e de Robert Fripp, na faixa da Sheltering Sky, uma das músicas desse disco fundamental, que é Discipline, lançado em 1981. Thank you. Thank you. A Floresta Encantada, e esta semana, especialmente com os três discos que os King Crimson editaram durante a década de 1980, e foram três: Discipline de 1981, Beat de 82 e Three of a Perfect Pair, três discos sempre com a mesma formação de King Crimson, também algo inédito no percurso do grupo, já que de disco para disco Robert Fripp era sempre acompanhado por músicos diferentes, sendo que um ou outro podia saltar de uma formação para a outra, como acontece no caso desta trilogia com Bill Bruford, que vinha do álbum anterior, o registro Red, o baterista Bill Bruford, mas Robert Fripp conta também com a guitarra e voz de Adrian Belew e com o baixo de Tony Levin. Estivemos com uma das músicas do disco Discipline, o primeiro desta trilogia dos anos 80 para King Crimson. Escutámos a faixa da Sheltering Sky, um tema instrumental e um tema que revela também esta nova sonoridade de King Crimson e que abre portas para aquilo a que se veio apelidar, por exemplo, de New Wave, também de pós-punk, um rock mais matemático, um rock minimalista e também muitas influências de um som oriental, do som que chega do extremo oriente. Há essa influência também muito presente nesta fase da carreira de King Crimson. Este programa da Floresta Encantada é também inspirado pela presente digressão levada a cabo pelo guitarrista Adrian Belew, em que está a revitalizar precisamente as canções destes três discos que marcaram a década de 1980. O guitarrista, que já tinha tocado com Frank Zappa, depois com David Bowie e também com Talking Heads, é uma das figuras centrais destes álbuns de King Crimson. E os discos, como estão, de certa forma, a celebrar 40 anos, Adrian Belew tentou mesmo revitalizar os King Crimson, falou com Robert Fripp, mas Robert Fripp não estava propriamente para aí virado, mas deu a sua permissão para Adrian Belew ir para a estrada com as canções destes três discos da década de 1980 de King Crimson, os álbuns Discipline, Beat e Three of a Perfect Pair. E para isso, Adrian Belew recrutou outro elemento dos King Crimson deste período, o baixista Tony Levin, que concordou imediatamente, para a bateria, e já que Bill Bruford está, de certa forma, aposentado, não quer mais tocar ao vivo, convidou Dana Carey, ele que é o baterista do Stool e é um nome muito influenciado por este período de King Crimson. Para a guitarra vá de Robert Fripp, já que não há Robert Fripp, Adrian Belew foi buscar Steve Vai, ele que também tocou com Frank Zappa. Este novo quarteto que está neste momento em digressão nos Estados Unidos é apelidado de Beat, que é o título do álbum de 1982 de King Crimson, e é a esse disco que vamos agora. São os King Crimson em 82, na Floresta Encantada desta semana, com o tema Neil and Jack and Me, e aproveito para salientar, para prestarem atenção ao trabalho das guitarras. É um trabalho muito apurado, num diálogo constante de arpejos de guitarras entre Adrian Belew e Robert Fripp, e depois, claro, também a secção rítmica de Bill Bruford e Tony Levin, que elevam todo este material e criam aqui, de facto, uma sonoridade nova, diferente, mas que vai influenciar muita da música dos anos 80 e nos anos seguintes. Estes são os King Crimson na Floresta Encantada. I'm not Floresta Encantada, numa década que não costuma ir muitas vezes, a década de 1980, mas esta semana estamos a revisitar três discos emblemáticos de King Crimson, uma trilogia, os únicos que os King Crimson lançaram precisamente nessa década. Estivemos nestes últimos minutos em 1982, no álbum Beat, primeiro com a faixa Neil and Jack and Me, e agora com o tema Waiting Man. Duas músicas do segundo álbum com esta formação, composta por Robert Fripp na guitarra, Adrian Ballou na guitarra e vozes, Tony Levin no baixo e Bill Bruford na bateria. Os King Crimson conseguiram de facto sobreviver numa década que não foi muito simpática para as estrelas do rock psicadélico e progressivo, as bandas e artistas que saíram dos anos 60 e 70, mas os King Crimson abraçaram não só a estética, visualmente até, e isso pode ser comprovado pelas imagens ao vivo de King Crimson, mas também pela tecnologia. Os King Crimson abraçaram de facto as novas tecnologias e incorporaram na nova música e os novos sons que estavam a descobrir. Desde logo a bateria eletrónica de Bill Bruford e os muitos efeitos de guitarras para as guitarras de Robert Fripp e Adrian Ballou, desde logo também os efeitos de guitarra sintetizada que percorrem estes três álbuns de King Crimson, e volto a recordá-los: Discipline de 81, Beat de 1982 e Three of a Perfect Pair de 1984. O álbum a que vamos agora na Floresta Encantada é o terceiro desta trilogia, um álbum pensado por Robert Fripp para ter dois lados, um lado mais acessível, e de facto estamos num período muito acessível de King Crimson. O som da New Wave, ou a que se vai apelidar da New Wave, a percorrer estes três álbuns de King Crimson, numa sonoridade um bocadinho mais pop, mas também um pouco difícil de penetrar, porque há aqui uma composição muito complexa, em especial nas guitarras de Adrian Ballou e de Robert Fripp. Mas, como dizia, há aqui dois lados neste disco, um lado mais acessível e um lado com mais excesso de composição e de instrumentos. Deste terceiro disco desta trilogia de King Crimson, o álbum Three of a Perfect Pair, vamos ouvir a faixa que lhe dá título e, mais à frente, o tema Sleepless. São os King Crimson, no terceiro disco lançado na década de 1980. Este saiu em 1984. Yeah. Na Floresta Encantada, duas músicas de King Crimson no registro Three of a Perfect Pair de 1984. Escutámos a faixa que lhe dá título, Three of a Perfect Pair, e agora também o tema Sleepless. Oportunidade na Floresta Encantada de percorrermos estes três álbuns emblemáticos de King Crimson, Discipline, Beat e também Three of a Perfect Pair. São os álbuns que estão agora em digressão, uma digressão colocada de pé pelo guitarrista Adrian Belew, juntamente com Tony Levin, que fez parte desta formação dos anos 80 de King Crimson, e não só. Tony Levin também prosseguiu para os discos seguintes, até ao final mesmo da carreira de King Crimson, incluindo nos concertos. Mas Adrian Belew também convidou um fã, confesso, deste período de King Crimson, Danny Carey, o baterista de Tool, e que levou para os Tool muita da influência que aprendeu a ouvir estes discos de King Crimson, e ainda a guitarra de Steve Vai, um dos mais celebrados guitarristas pelo seu virtuosismo. Ele, que à semelhança de Adrian Belew, também tocou com Frank Zappa, e Steve Vai está aqui neste novo grupo, apelidado de Beat, de certa forma a fazer também as partes de Robert Fripp. Essa banda, Beat, está neste momento em digressão nos Estados Unidos, a celebrar os 40 anos sobre a edição destes álbuns emblemáticos de King Crimson. Não sabemos ainda se os Beat vêm à Europa, mas para já o público norte-americano pode assistir à reinvenção ou à reinterpretação destas canções clássicas de King Crimson. Como disse no início deste programa, a Floresta Encantada desta semana também serve para conhecermos um pouco melhor o guitarrista Adrian Belew, ele que foi descoberto por Frank Zappa numa noite em que estava a tocar em 1977 num bar em Nashville com uma banda. Frank Zappa recrutou-o imediatamente para a sua banda, e Adrian Belew chegou mesmo a tocar não só a tocar ao vivo com Frank Zappa, mas a contribuir nas gravações do álbum de 1979 de Frank Zappa, o registro Shake Your Booty, e é a esse disco que vamos agora. Sofia. Seva. É isso mesmo, vamos até ao disco Shake Your Booty de Frank Zappa, lançado em 1979, e no qual participou Adrian Belew, isto já depois de ter feito uma digressão com Zappa em 1977 e 1978. Adrian Belew canta mesmo em duas músicas deste disco de Frank Zappa, Jones Crusher e City of Tiny Lights. Na Floresta Encantada vamos ouvir a música Jones Crusher, um dos temas do disco Shake Your Booty de Frank Zappa em 1979, e agora na Floresta Encantada. She can shove till it's just enough. It's just enough. It's just enough. Here she comes with the red dress on. Steve shoots out from the sprinklers on the lawn. As we roll on the concrete floor. cause the sky's gone. The wind can't blow cause the sky's gone. The wind can't blow cause the sky's gone. Don't crush her, don't crush her. Deadly just better get the car. She's a don't crush her, don't crush her. Deadly just better get the car. She's a ouch. Hey, look out for them deadly jaws. Na Floresta Encantada, oportunidade para escutarmos não só a voz de Adrian Ballou, mas também a sua guitarra, num álbum de Frank Zappa, o registro Shaker Booty, lançado em 1979. Escutámos a música Jones Crusher e, precisamente, com a voz principal a cargo de Adrian Ballou, a figura central do programa desta semana da Floresta Encantada, e já depois de termos percorrido 3 discos fundamentais de King Crimson. Adrian Ballou não só trabalhou com Zappa, trabalhou também com David Bowie, recomendado por Brian Eno, que tinha visto Ballou num concerto de Frank Zappa, e mais tarde iria trabalhar também com os Talking Heads, como músico de digressão de Talking Heads. Mas voltando a David Bowie, Adrian Ballou contribuiu para o álbum Lodger, de 1979, com algumas guitarras, e fez parte também da banda ao vivo da digressão mundial de David Bowie em 1978, e que está documentada num álbum ao vivo, o registro Stage, por parte de David Bowie. E é esse disco que vamos agora na Floresta Encantada, para fechar também o programa desta semana. É David Bowie com Beauty and the Beast, ao vivo em 1978, e a guitarra mais gritante que vão escutar aqui nesta música pertence precisamente a Adrian Ballou. David Bowie a fechar a Floresta Encantada desta semana. Something in the night, something in the day. Now nothing is wrong, but darling, someone's in the way. There's slaughter in the air, protest on the wind. Someone deep inside him, someone could get skin. How? My, my, someone fetch a priest. You can't sign out to the beauty and the beast. We'll be right back. every good boy should. Nothing will corrupt us, nothing will compete. Thank God heaven left us standing on our feet. By my, the beauty and the beast. You can't say no to the beauty and the beast. My, my, you can't say no to the beauty and the beast. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada.